E aí, DJ Roger Mix, toca aquele melody bem gostoso. Sei que duvidas do que eu sinto por ti. Não foi acaso, o destino quis assim. Vamos ficar aqui, apenas ser feliz. Minha alma gêmea. Roger Mix, detonando só as melhores. E aí, copiou? Canal CDs de Melody, simplesmente paraense.